I have to. Thank you. Thank you very much and welcome. Always, always. Double basses, salsa mambo. Let's play salsa and mambo. With samba too, in the guitar. Assim que o dia amanheceu lá no bar alto da paixão, dava pra ver o tempo ruim. Ei, ei, ei, ha. Tem mais não é demais. Tem mais não demais. With oh não.

você deságua em mim e eu oceano. Esqueço que amar é quase uma dor, só sei viver se for por você. Oceano, música de Djavan. Morales says, like a bluesy jazz? Yeah, could be. It's more Brazilian, but working blues too. But we can choose what, for example, let's go. Thank you. Thank you, guys. Next time.